Devia não sofrer. Devia tudo isso, mas isso não sei fazer. Você não tava errada, e nem eu também. A gente sofreu junto, mas vai ser feliz também. Amei como nunca, sofri como sempre. Mesmo assim eu sinto saudade da gente. Amei como nunca, sofri como sempre. Mesmo assim eu sinto tudo isso, mas isso não sei fazer. Você não tava errada, e nem eu também. A gente sofreu junto, mas vai ser.